começa um novo império aqui na galáxia e vamos rolar os dados de hoje. Aqui é o Zabuzeta e eu gasto um marcador de comando do meu acervo tático para ativar Mechatol Rex. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast aqui no Jogatina BG. E vamos então começando a edição de número 71 desse podcast do Jogatina BG para falar a respeito da série Twilight Imperium. Aproveitando o momento que muita gente está recebendo suas cópias de Twilight Imperium que está chegando aqui no Brasil pela Galápagos Jogos, eu resolvi abordar essa série maravilhosa e vou falar muito mais dela na sequência para vocês. E também nesse podcast vai ter participação de várias pessoas maravilhosas que mandaram o seu áudio, dando seu depoimento, falando de várias coisas legais de Twilight Imperium, beleza? Mas antes, alguns recadinhos rápidos aqui pra vocês. O primeiro deles é a nossa campanha que tá ativa lá no PicPay. Você pode participar da nossa campanha de financiamento coletivo. A partir de R$1, você já ajuda muito o Jogatina BG a produzir mais e melhor conteúdos como esse, até mesmo os vídeos que eu fiz do especial de Twilight Imperium, já que esse podcast tá concluindo esse especial de 4 vídeos e um podcast. Lá você pode acessar a nossa campanha, participar de grupos exclusivos e muito mais. Então entre em picpay.me/jogatinabg. Outra coisa muito importante também é que você pode comprar seus jogos com preços maravilhosos lá na bravojogos.com.br. Você pode comprar com um desconto no boleto ou na transferência bancária. Você também pode comprar parcelando no seu cartão de crédito. E você também pode conseguir frete grátis a partir de valores que você comprar também seus joguinhos. Então entre em bravojogos.com.br. E por fim, lembrando, temos nossas redes sociais: youtube.com/jogatinabg, lá no Twitter, lá no Facebook, lá no Instagram. Você procura JogatinaBG, tudo junto, você vai encontrar as nossas redes sociais por lá. E se você quiser também, vai estar tudo linkado aqui na descrição desse podcast. Agora sim, vamos lá para a nossa galáxia. Esse podcast eu vou começar de uma maneira um pouquinho diferente, né? Eu vou falar ainda a respeito de como que foi evoluindo a criação da série e muito mais. Mas como é um momento que Twilight Imperium, a quarta edição, tá chegando no Brasil, eu até dei uma abordagem bem legal lá no canal do Jogatina BG no YouTube, falando a respeito do que vem no conteúdo, as regras, a história, a minha análise mesmo, onde você pode consultar a minha opinião a respeito do jogo, valores chegando no Brasil. Então isso não vai ser discutido aqui. Mas eu vou dar um breve overview pra vocês, que talvez só esteja escutando podcast não sabe do que se trata o Twilight Imperium, a quarta edição no caso. E ele é um jogo publicado aqui no Brasil pela Galápagos Jogos, lá fora foi publicado e desenvolvido pela Fantasy Flight em 2017, aproveitando os 20 anos da franquia desde a sua primeira edição. Ele é um jogo de temática espacial, onde você controla uma de 17 facções. As facções têm poderes variados, têm formas de jogar diferentes. Ele é um jogo que tem as temáticas bem claras, tanto militar de guerra, tanto a parte de comércio, de negociação, a parte de política, a parte de controle de área, expansão. Então ele é um jogo nesse sentido bem interessante, porque ele é bem completo. Ele é completo no sentido de que tem muita coisa pra fazer, não é aquele jogo ultra complexo nas regras, mas ele tem muitas exceções, ele leva um tempinho até pra você dominar todas as suas regras. O objetivo do jogo de Twilight Imperium 4ª edição, quando você joga no modo mais rápido, é o primeiro jogador que atingir os 10 pontos de vitória, vence o jogo e se entra no trono galáctico, e ele vai controlar todo o império, todo a galáxia onde ele tá dominando agora. E como se joga então o Twilight Imperium? O Twilight Imperium é jogado em rodadas. As rodadas são divididas em fases, e essas fases é onde o jogo vai funcionar. A primeira fase é a fase de estratégia, que é a fase onde os jogadores escolhem quais são as suas cartas de estratégia que ele vai escolher para utilizar durante a fase de ação, que é a segunda fase do jogo. E essas cartas de ação e estratégia, elas vão fornecer habilidades para quem escolher, e as pessoas, né, os outros jogadores, se atender os seus pedidos, né, os seus pré-requisitos, podem realizar suas ações. Isso lembra um pouco Porto Rico, Race for the Galaxy, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente. Depois que os jogadores escolhem as suas cartas de estratégia, a gente pula pra fase de ação. Essa fase, os jogadores irão movimentar naves, irão conquistar planetas, travar batalhas espaciais, batalhas terrestres, realizar as ações e habilidades dessas cartas de estratégia, e é onde realmente os jogadores vão seguindo. Eles vão utilizando, às vezes, marcadores de comando dos seus acervos, seja tático ou estratégico. E isso é bem interessante porque, pra quem não tem a referência visual, Twilight Imperium ele é montado no mapa modular. São peças hexagonais, lembra um Catan da vida, assim, só pra ter uma referência importante. Essas peças vão formando a galáxia e ela é dividida em anéis. A peça central é a peça do planeta Mechatol. É o planeta cobiçado por todos, né? Ele foi a sede do antigo Império Lazax, que foi derrubado, e por isso que existe uma guerra agora, porque o trono está vazio. E a partir desse planeta são feitos anéis anéis dos sistemas que estão em volta desse planeta, né? O planeta é bem no meio da galáxia, então existe anéis ali de diferença que vão ditar a distância das bases iniciais dos sistemas natais de cada jogador, que vão tentar, às vezes ou não, ir pra Mechatorrex, que é onde ocorre a maior treta do jogo, né? O jogo em si, ele não passa apenas com as tretas que ocorrem em Mechatorrex, mas Mechatorrex, como centro da galáxia, como objeto de desejo por todos, e também algumas cartas de ação estratégica, como por exemplo a carta de Imperial, ela vai forçar que as pessoas utilizem e busquem e se interessem por entrar em Mechatorrex ou disputar aquele terreno, aquele planeta no caso. Isso é bem interessante. Durante a fase de ação, os jogadores irão fazer ações e só podem passar uma vez que eles utilizam a sua carta estratégica. Ele é um jogo que vai demandar a questão de otimização, né? Durante as fases de ação, você vai tentar barganhar, você vai tentar negociar com as outras pessoas, invadir planetas que outros estavam interessados ou ser atacado, e ocorre muita coisa, por isso que é a fase maior do jogo. Depois que ocorre a fase de ação, os jogadores irão para a fase de situação. Essa fase de situação, os jogadores irão verificar quem cumpre objetivos públicos, objetivos secretos, irão preparar as cartas de planetas para a próxima rodada e muito mais. É como se fosse uma fase de manutenção. E se alguém entra em Mechatorrex, uma quarta fase adicionada é a fase de pauta, e essa fase vai adicionar as votações em pautas políticas, sejam leis que têm efeitos contínuos ao longo do jogo, ou até mesmo em diretrizes que têm efeitos imediatos, certo? Depois que essa fase termina, a gente vai para uma nova rodada e os jogadores irão fazer esse ciclo de novo das fases até que um jogador atinja os 10 pontos de vitória e vença o jogo. É claro que também tem uma coisa importante, porque como tem um certo número de cartas limitadas de objetivos, e até para não deixar o jogo muito extenso, cada fase de situação são abertas novas cartas de objetivo. E uma vez que não tiver uma carta de objetivo para ser aberta, o jogo encerra e os jogadores verificam quem está mais à frente, baseado em ordem de iniciativa e muito mais. Teoricamente, essa é a ideia do Twilight Imperium. Ele é um jogo de negociação, de militar, tecnologia, e um jogo que lembra alguns detalhes de civilização, mas essencialmente o decorrer do jogo é isso. É um jogo onde você vai evoluindo sua civilização, negociando, expandindo, conquistando territórios e cumprindo objetivos para conseguir os 10 pontos e vencer o jogo. Dito isso, esse breve resumo do Twilight Imperium 4ª edição, eu vou pular pro passado aqui pra falar a respeito da origem da série Twilight Imperium. E pra isso, a gente tem que dar um passo ainda mais pro passado pra falar a respeito de Christian Peterson. Christian Peterson, ele é um americano, né? Nasceu na capital Washington, mas ele teve sua infância e adolescência no país da Dinamarca. Só depois, muito tempo depois, que ele acabou retornando nos Estados Unidos, quando ele começou a fazer sua faculdade. Durante o ensino médio na Dinamarca, ele fundou uma importadora de jogos chamada Pegasus Spiel Import, que teve atividades entre 89 e 91, e ela importava os jogos da Valonhill para a Escandinávia, ou seja, para Dinamarca, Suécia e Noruega. Nesse mesmo período, ele fundou e ajudou a promover o evento Games Weekend, que era uma convenção que ocorria, uma convenção de jogos de mesa, RPG, miniatura, jogos de tabuleiro, que ocorria na Dinamarca no mesmo período. Quando ele voltou para os Estados Unidos, em 1991, ele cursou o bacharelado em economia na faculdade de St. Olaf, em Northfield, no estado da Minnesota. E em 1995, após ele terminar a sua graduação, ele fundou a Fantasy Flight Publicações, que tinha a finalidade de distribuir no mercado norte-americano algumas revistas em quadrinhos das editoras europeias. Naquela época estava no hype já do Asterix e outras coisas, Tintin, e ele conseguiu, a partir da Fantasy Flight Publicações, ele conseguiu distribuições de 3 séries. Eu vou só comentar aqui, mas não vou me aprofundar. Foram 3 histórias em quadrinhos, né? Um do Lucky Luke. O Lucky Luke, ele era uma revista em quadrinhos belga que abordava aventuras no Velho Oeste americano. A próxima revista em quadrinho, né, a próxima série que ele conseguiu distribuir nos Estados Unidos, foi a Spirio e Fantasio, que era uma história em quadrinho também belga, sobre aventuras de 2 jornalistas, jovens jornalistas, em altas confusões. E por fim, a última série propriedade intelectual que ele teve direito de distribuir nos Estados Unidos, foi a Persevan, que era uma história em quadrinho francesa, no mundo medieval cheio de magia. Isso foi a distribuição dele, era bem pequena a empresa, né, então ele desenvolvia, ele só publicava, distribuía isso no mercado norte-americano, né? Porque acredito que teve muita influência durante a adolescência e a infância dele que ele teve na Dinamarca, então isso marcou muito ele e ele resolveu trazer isso pra cá. Só que é engraçado que quando ele tava na Dinamarca, ele trazia os jogos da Avalon Hill para a Escandinávia, né? Então é uma coisa que ele fez tanto o papel de levar os jogos americanos pra Escandinávia, enquanto ele trouxe revistas em quadrinhos da Europa para o mercado norte-americano. E após alguns anos de desenvolvimento, em 1997, ele criou a Fantasy Flight Games e publicou seu primeiro título chamado Twilight Imperium, o jogo que mudou o foco da empresa, que deixou de ser uma pequena importadora de revistas em quadrinhos europeias, para se tornar uma das maiores editoras de jogos analógicos dos Estados Unidos. Com essa criação da Fantasy Flight, e além dos trabalhos que ele fez em Twilight Imperium, Christian Patterson, ele trabalhou em outros jogos em coautoria com os outros designers na Fantasy Flight. Em 99, ele trabalhou em Disc Wars com o Todd Gelli, o Darren Hard e o Tom Jolly. Em 2002, ele trabalhou no card game colecionável do Game of Thrones com o Eric Lang. Em 2003, junto com o Kevin Wilson, eles desenvolveram a primeira edição do jogo de tabuleiro do Game of Thrones. Em 2005, junto com o Eric Lang, eles desenvolveram o World of Warcraft Board Game, que eu também fiz um vídeo lá no YouTube do Jogatina BG, então entre lá. Em 2007, ele com o Corey Kuniska desenvolveram o StarCraft Board Game. E em 2009, junto com o Corey Kuniska, ainda assim, ele desenvolveu o Middle-earth Quest. E em 2013, ele desenvolveu Warhammer Disc Wars com o Tom Jolly e o Lucas Litzinger. E em 2015, ele trabalhou com o James Niven em Star Wars Armada. E até uns anos atrás, após a Fantasy Flight ser adquirida pelo grupo Asmodee em 2015, o Christian Patterson havia se tornado o CEO da Asmodee North America. Só que no ano passado, no mês de julho, ele decidiu sair da empresa, né, sair desse cargo e passar para outra pessoa, para cuidar de assuntos familiares, de saúde e demais outros interesses. Então, isso aqui é um resumo da mente que criou o Twilight Imperium, que é o Christian Patterson, né? Americano, que foi para Dinamarca, depois voltou para os Estados Unidos, montou a Fantasy Flight. Quem criou a Fantasy Flight, querendo ou não, foi o primeiro jogo de Twilight Imperium, e onde ele desenvolveu outros jogos, né? Hoje a Fantasy Flight é uma das maiores publicadoras norte-americanas de jogos analógicos. Foi adquirida pela Asmodee, a empresa ainda é a da Asmodee, e desde a compra e até julho de 2018, ele está no cargo da direção da Asmodee North America e agora ele resolveu sair. Quem sabe no futuro a gente vê alguns jogos. Vamos falar então do Twilight Imperium, a primeira edição. Primeira edição foi publicada pela criação da mente de Christian Patterson em 97. O jogo ele traz 6 raças básicas. Dos humanos, da Federação do Sol, o Reino de Exxia, os Barões de Lightneve, as Universidades de Onar, os Emirados de Rakan e os Sadak Nor. São 6 facções, né? Que era bem a questão tradicional da série, pra quem conhece aí. E ele tinha uma forma diferente de jogar. A forma que ele jogava, ele tinha um turno, e esse turno tinha 10 etapas que deveriam ser seguidas. Na primeira etapa do turno de Twilight Imperium, a primeira edição, tinha a fase de progressão. Essa fase de progressão era justamente para ver se você atendia alguns requisitos e você subia nessa trilha da progressão, desde Warlord até Imperium. Uma vez que o jogador chegasse em Imperium, ele podia garantir a vitória, né? Eu falo podia garantir porque se mais jogadores também chegassem no mesmo turno em Imperium, podia ocorrer um desempate lá, os critérios. Enfim, depois que a gente tem a fase de progressão, os jogadores vão para a segunda fase, que é a fase de mercado, e nisso eles podem trocar cartas de ações e créditos com os outros, em questão de fazer negociação, acordos e tudo mais. Depois a gente vai para a terceira fase do turno, que é a fase política. Essa fase política, os jogadores irão representar as suas raças no Conselho Galáctico, que é realizado no centro de Mechatol Rex, e nisso os jogadores irão votar em agendas políticas, que podem ser leis e diretrizes, elegendo ou votando contra a favor em várias cartas que vão surgindo durante essa fase. Depois, a quarta etapa é a etapa de comprar cartas de ações. A quinta etapa é a etapa de receber os créditos baseados nos planetas que você controla. Então, controlar planetas era uma coisa muito importante em Twilight Imperium primeira edição. Na sexta etapa, a gente vai para a etapa de comprar unidades. É importante lembrar que quando você compra unidades, elas não vão ficar preparadas imediatamente. Depois disso, a gente ia para a sétima etapa, que é os turnos individuais de cada jogador. E isso é baseado numa ordem, quem tinha mais influência decidia se jogava ou não, ou esperava os outros jogadores jogar. E nesse momento, os jogadores movem suas naves, realizam combates espaciais, a parte de atacante, a parte de defensor, toda essa parte que envolve o combate espacial que ocorria em Twilight Imperium primeira edição. Claro que existe várias regras de combate, a questão das naves que tinha em muito a Lightspeed a primeira edição. Você, por exemplo, tinha a Dreadnought, que era a nave mais forte. Aí você tinha a Carrier, você tinha os Cruisers, os Fighters, você tinha as Ground Forces, né, que eram unidades terrestres, as Space Docks e os SDPs, né, os PDS. Depois da sétima etapa, que é a etapa dos turnos individuais, a gente ia pra oitava etapa, que era coletar o income, né, coletar a renda das negociações, dos trades que os jogadores fariam. Depois a gente vai pra nona e penúltima etapa do turno, né, da sequência do turno, que é a fase de tecnologia. Nesse momento os jogadores podem gastar créditos para comprar tecnologias, seja na área de propulsão, armas ou gerais, né. Isso custava 30 créditos, era bem caro, e uma raça em específico, que era Jonar, que era especializado em tecnologias, gastavam 20. E cada turno você podia avançar uma única tecnologia por vez. Então isso era limitado também. E por fim, a gente vai para a décima e última etapa, que é aquelas unidades que você comprou, mandou desenvolver durante a sexta etapa, que é de produzir novas unidades, elas são alocadas realmente nas suas docks espaciais. E a gente repete esse ciclo até que atenda a condição de final de jogo, né? Como eu disse, né? Existe uma barrinha, né, que você controla a progressão dos jogadores. Essa progressão é importante porque existem alguns requisitos, né, para você subir em cada uma dessas etapas. E a última etapa, para você conseguir o Imperial Hex, né, que era esse título pro jogador vencer, né, ou outros jogadores vencerem e verificarem a questão de desempate, você tinha que ter 4 planetas fora dos seus sistemas natais, 11 tecnologias desenvolvidas, 25 recursos e 30 de influência. Uma vez que o jogador atendesse isso, ele ia para a última casa dessa trilha de progressão, e se ninguém mais naquele turno chegasse na mesma situação, ele vencia o jogo e ele era o grande imperador da galáxia. Em questão dos mapas, a série toda ela tem questão dos mapas que são hexagonais, que montam a galáxia. Ela vai ter configurações diferentes para cada jogador, isso é repetido em toda a série. E esses mapas vão ter os sistemas natais, planeta de Mechatorrex, espaços vazios. No caso da primeira edição tinha Supernova e o Campus de Asteroides, que tem regras específicas de movimento, que algumas delas podem ser suprimidas a partir de tecnologias, né? E com isso formava toda a galáxia onde você ia disputar com os outros jogadores para se tornar o grande imperador da galáxia. A primeira edição teve 2 expansões. A primeira delas foi lançada em 97, no mesmo ano, chamado Borderlands. Ela, além de adicionar 2 facções novas, a Mentak Coalition e a tribo Isaril, ela tinha algumas regras opcionais, construções avançadas, de assassinos, de capital ships, de capital planets, minas e declarações de guerra e paz, né? Isso era adicionado nessa primeira expansão em 97, a Borderlands. E a segunda expansão, publicada em 98, chamada Distant Suns, ela adicionava a regra de sóis distantes e propaganda para o espectro de gerenciamento de recurso e políticas que você pode desenvolver em Twilight Imperium primeira edição. Além disso, ela trazia novos contadores de Ground Force e Dreadnought. Ela trazia também uma Imperial End, né, que era um modo de torneios que a Fantasy Flight desenvolveu. E também ela trazia novas condições, né, que você ia desenvolvendo na trilha de progressão. Na primeira Warlord, onde você começava, na República você tinha que ter 3 planetas fora de casa. Na Fundação você tinha que ter 6 tecnologias. No Império você tinha que ter 25 recursos. E no Imperial Hex você tinha que ter 9 tecnologias e 25 de influência. Então ficou um pouco mais fácil pro jogo chegar ao final por conta dessa expansão. A primeira edição, né, eu não cheguei a comentar isso, ela trazia as naves, as unidades terrestres e tal, tudo como contador de papelão mesmo, parecido com War Games em geral. E a terceira expansão, chamada Twilight Armada, em 98, ela trouxe unidades plásticas numa grade onde você tinha que cortar em 6 cores, né, que permitia o jogo, e assim você podia jogar com as miniaturas plásticas para a primeira edição. E por fim, a quarta e última expansão publicada para a primeira edição de Twilight Imperium é a expansão The Outer Rim. Ela trouxe mais 2 novas raças, a Coletivo Nalu e Lizix, né, L1Z1X, Maidenet. Novos tiles para você fazer um quinto anel para deixar o mapa ainda maior. Além disso, você trazia anomalias, como no caso da Nebulosa e o Gravity Rift. E você tinha regras adicionais, seja de Shock Forces, né, que eram umas unidades terrestres mais poderosas, e também os Leaders. Os Leaders tinham diferentes Leaders, seja Líder Geral, a Diplomata, Agente, Cientista e muito mais. E esses Leaders ia trazer uma mudança na jogabilidade para facilitar um aspecto que você escolher. Boa tarde. tarde, pessoal. Meu nome é Marco Bousada. Eu sou um grande, enorme fã de TI, principalmente TI 3. Pra mim é disparado o melhor jogo que existe. Eu comecei nesse vício, digamos assim, de TI, comprando o Twilight Imperium 1. Assim que saiu o 3, eu tinha ouvido falar, um amigo meu jogava muito o TI 2 e me falava bem e tal, mas tinha dificuldade de comprar. E aí quando saiu o 3, um amigo meu tava vendendo o TI 1. Aí eu comprei, achei bem legal, muito interessante, o tema espacial, a parte de diversas estratégias, política, tecnológica, comercial, parará, parará. Era um jogo maneiro. Aí me interessei, fui pesquisar sobre o TI 3 e tal. Aí joguei umas partidas de TI 2 na internet, por fórum. Curti muito. Achei já uma grande evolução em relação ao TI 1. Mas ainda era um bom jogo apenas. E aí um amigo comprou o TI 3 e aí ferrou. Ele comprou aqui no Rio, a gente começou a jogar quase todo final de semana. Um jogo sensacional. Eu acho que revolucionou a franquia, digamos assim, do Twilight Imperium, justamente por incorporar na terceira edição a mecânica dos Command Counters, que acho que muda radicalmente o jogo e dá uma profundidade estratégica e uma tensão muito grande. E aí virou um jogo viciante, sensacional, mas eu diria que ainda não era hors concours. Ele virou hors concours quando saiu a primeira expansão. Que acho, se não me engano, foi um ou dois anos depois de sair o jogo, veio a primeira expansão que mudou, acrescentou algumas raças, acrescentou diversas cartas de ação e tal, mas a principal mudança foi em relação às cartas estratégicas, que mudaram bastante, tornaram o jogo bem melhor, mais dinâmico, menos dependente de recursos e tecnologia, os objetivos mudaram muito e as cartas propiciavam, deixavam o clima na galáxia mais tenso, entraram também os artefatos que você podia perder ponto a qualquer momento, antes disso os pontos que você ganhava você nunca mais perdia, e raças diferentes de se jogar e tal. Eu vou falar um pouco mais do TI 3, daqui a pouco eu falo do 4, que o TI 3, sem sombra de dúvida, pra mim é absurdamente melhor que o 4. E aí veio a segunda expansão, aí já foi bem depois. A segunda expansão também é muito boa, mas acrescenta menos coisas que a primeira, acrescenta flagships, unidades terrestres mais fortes e por aí vai, além de acrescentar algumas raças bem interessantes também. Na primeira expansão também já trazia um aspecto diferente, que eram as tecnologias raciais, e na verdade já depois da primeira expansão eu achei que o TI 3 virou o jogo perfeito, assim, hors concours. A segunda expansão ainda melhorou um pouco mais, mas já o pulo do jogo base para a primeira expansão já tornou o jogo fenomenal. E eu vou falar das minhas raças preferidas no TI 3, que o TI 4 eu já joguei, sei lá, umas 10 vezes talvez, não joguei tanto assim quanto TI 3. TI 3 joguei mais de 150 vezes, com certeza, cheguei a jogar 40 vezes no mesmo ano. É um jogo absurdamente sensacional e viciante. Então, eu gosto muito do Sar, do Clans of Sar, que é uma raça nômade. Gosto muito do Win, que é uma raça de fanáticos religiosos. Adoro o Arborek, que tem um jeito de se reproduzir diferente, são umas plantas. Gosto muito de Saril, que é uma raça espiã, política, joga muito com subterfúgios, assim, com ataques covardes, oportunistas e tal. E gosto muito do Jonar, que é uma raça tecnológica. Algumas dessas não são tão fortes, eu falo preferidas em termos de tanto um misto de força, digamos assim, de ser uma boa raça, mas ao mesmo tempo ser divertida. Tem algumas outras raças que são mais straightforward, assim, tipo Rakan, que é bem forte, mas não tem grandes jeitos diferentes de jogar. Uma outra que eu gosto muito é o Nalu também. Acho que essas seis aí que eu citei são as minhas preferidas. E pra finalizar, eu vou falar um pouco do TI 4. Eu acho que é uma tentativa de tornar o TI um pouco mais euro, um pouco mais enxuto, de regras, de tecnologia. Eu acho que, assim, é pra atender a tendência do mercado hoje, que é tentar evitar jogos tão longos e com explicações muito demoradas. Nesse sentido, eu entendo perfeitamente e acho um produto comercial excelente, talvez até um acerto da Fantasy Flight mesmo. Mas em termos de jogo, pra mim, como cliente, eu acho que foi um downgrade razoavelmente grande. Eu acho que as partidas ficam menos épicas, a árvore de tecnologia sumiu, agora o avanço tecnológico é bem mais simples e aí bem menos estratégico também. Mas ainda assim, é um jogo sensacional. Se me chamarem pra jogar TI 4, eu costumo dizer, se me chamarem pra jogar num raio de 100 km, não precisa me perguntar se eu vou, só me dizer a hora e o local. Tá bom, pessoal? Um abraço, continuem se informando, correndo atrás de informações e principalmente jogando essa família de jogos sensacional que é o Twilight. tem que ir. Um abraço pra todos. Olá, Zabuzeta. Olá, galera do Jogatina BG. Aqui é o LPP do blog Red Meeple. E para falar das raças de TI4 que eu mais gosto, eu diria o seguinte. Isso é muito difícil para mim. Eu gosto de muitas raças. Eu acho que o jogo ele é relativamente equilibrado nas raças. Todas elas têm chance real de vencer. E por isso, quase sempre, se há alguma compensação, eu prefiro escolher as raças por último. Dito isso, eu sou conhecido por gostar de raças porradeiras, como a Baronia de Letnev e L1Z1X Minet. De fato, eu gosto dessas raças, mas elas não são as minhas preferidas. Eu acho que se eu tivesse que dizer uma raça preferida, eu tenho uma enorme dificuldade para escolher apenas uma, eu diria que são a coalizão de Mentak, os piratas de Mentak, porque são uma das raças que mais demonstram e o estilo que eu gosto de jogar. Primeiro que eles são uma raça bem filha da p... Não sei se podia dizer isso no áudio, mas está dito. Elas são uma raça que irrita toda a mesa e faz com que tudo isso seja uma interação muito engraçada quando as pessoas percebem que elas vão ser roubadas de mim o tempo todo. Embora isso também é uma vantagem, porque isso me dá um poder de barganha na mesa muito grande, porque eu posso prometer às pessoas não roubá-las ou dar uma nota promissória de não roubá-las em troca de que algumas coisas aconteçam a meu favor, como por exemplo ganhar uma votação na fase de pauta, que uma carta estratégica seja jogada no momento que seja mais benéfico para mim. Muitas vezes isso é bem importante. E por último, uma das coisas que eu mais gosto em Mentak é porque ela é uma raça ágil. Eu sou uma pessoa que gosto de movimento o tempo todo, quero jogar de forma arriscada, eu tento jogar sempre na frente no placar, por mais que isso coloque um alvo sobre mim, eu tô sempre jogando, arriscando um ponto de vitória, e Mentak é muito bom disso, porque eles são uma raça muito baseada em cruzadores, e os cruzadores são naves rápidas, ágeis, que movem muito, né? Então, um cruzador 2 move até 3 de distância carregando uma infantaria. Então, ela é aquela raça que, de repente, ela atravessa a galáxia, vai no outro ponto e faz um ataque relativamente inesperado para que você pegue ali um terceiro planeta com tecnologia, um quarto planeta do mesmo atributo, para que você faça um ponto de objetivo público ou secreto que ninguém tá esperando. Então, eu acho que ela é uma raça boa nesse sentido. Eu gosto das habilidades raciais dela, né? O cruzador dela dá um tiro antes do início do combate. Então, ele já começa batendo nas pessoas antes de começar no combate. Muitas vezes, melhora bastante o número de tiros que você vai receber, né? No final da batalha, porque você já destruiu alguns dos naves adversárias. Eu gosto da habilidade de roubo. Ambas habilidades são habilidades que você usa muito no jogo. Então, você beneficia muito delas no jogo. E eu gosto da habilidade racial delas demais, que é uma habilidade que dá o direito de dobrar o valor dos seus bens de comércio, né? Então, cada bem de comércio passa a valer 2 recursos ou 2 influências, e isso, no fim do jogo, pode ser o caminho da vitória. Então, é isso aí. LPP aqui, fã de Coalizão Mentak. E aí, pessoal, tudo bom? Aqui é o Guilherme Toledo. Então, sobre o TI4, eu conheci ano passado. Esse foi um dos jogos que eu menos tive problema em pensar se eu fosse gostar ou não. Era incrível. Tudo que eu já tinha lido a respeito, né? Vídeos, quando eu fui ler o manual e tudo, eu tinha certeza que eu ia gostar, né? Aqui no meu grupo, a gente era viciado em Eclipse. E aí, pra mim, não teve nem como competir. Sei que são jogos completamente diferentes, mas acho que a grande sacada do TI4 é conseguir juntar tanta coisa diferente num jogo só, de uma maneira que, por mais que não fique aí super elegante, né, parece aquela, como vários euros, mas funciona, né, quem tá disposto ali a encarar aquela experiência, fica de uma maneira que é agradável no final, você não fica sentindo a quantidade de coisas que você tá fazendo, como, né, negociar, cuidar da tua frota, dos teus recursos, negociação, aí tem a fase de agenda, né, pô, fase de agenda, que é a coisa mais legal pra mim, disparado. Obviamente tem alguns defeitinhos, né, não dá pra falar que o jogo é perfeito, com certeza, alguém vem dela revisar essa árvore de tecnologias, né? Talvez alguma raça ou outra. Mas, enfim, o jogo eu sinto que é muito mais pela experiência do que pra você ficar analisando mecanicamente como que ele é ou deveria ser, né? Então tem que estar com a cabeça aberta e sabendo que vai passar por aquela experiência que vai ser única de jogar uma partida desse jogo. Isso vai ficando melhor. Sobre a raça que eu mais gosto, cara, é Mentak. Eu acho muito legal jogar com eles. Aqueles cruzadorzinhos que já chegam destruindo tudo e se movendo de um lado pra outro, né? Ficar roubando dos outros é uma delícia. E a raça que eu menos gosto é Mentak quando não tá comigo, porque é um saco ficar sendo roubado e tendo que ficar cuidando se tá do teu lado ou não. Mas não pude jogar ainda um Necro. Deve ser muito divertido jogar com o Necrovirus. Eu sei que a galera fala que é OP, né? Ele jogou na arma, eu gosto bastante também. Sempre gosto de jogar com as raças que fazem pesquisa, tecnologia pra caramba. Então é isso. Tomara que seja um sucesso aí. Que quando vier a expansão, se um dia lançar, também chegue aí pra nós. Que tenha cada vez mais gente jogando, fazendo material. E parabéns aí, Zabuzeta, pelo todo o empenho que você tá tendo com os vídeos e material que você tá tendo. Um grande esforço pra botar pra todo mundo. Um abração. Chegamos em 2000, e em 2000 a gente tem o quê? A segunda edição de Twilight Imperium. Já tem uma capa bem diferente, né? Eu vou deixar aí no post pra vocês as capas de Twilight Imperium. A capa é bem bonita, eu gosto bastante dessa capa aqui da segunda edição. A primeira edição é bem feia, assim. Mas era a primeira edição, 97, então não tinha aquela coisa. A segunda edição, então, publicada em 2000, ela vinha com as seis raças tradicionais, né? Ou a Federação do Sol, o Reino de Exia, você tinha os Barões de Lightneve, os Universais de Onar, Sadak Nor, e por fim você tinha os Emirados de Rakan. A segunda edição trouxe, então, novas cartas de política e de ação, novos sistemas tecnológicos, uma nova trilha de progressão, novas habilidades raciais, já trazia as regras opcionais de Manifest Destiny e Distant Suns, novos mapas, né, detalhes de mapas, já vinha já inicialmente com as unidades plásticas, você já tinha unidades extras, né, pra você iniciar a partida. Você tinha também condições militares de vitória, novas regras para controles de planetas. Agora, a capacidade das carriers aumentou e novas regras para os PDS, né, as defesas planetárias. Só fazendo um breve comentário, né, o Twilight Imperium tem algumas regras, tanto no espaço e tanto no planeta. Você tem as unidades espaciais, que são as naves, fighters, carriers, dreadnought e tudo mais, que ficavam no espaço. Elas nunca entravam no planeta, mas elas podiam, dependendo da capacidade de transporte, elas podiam carregar as unidades de infantaria, que são as forças terrestres, que são colocadas nos planetas para você obter o controle e fazer combates terrestres. E você também podia fazer estruturas como a Space Dock, você podia produzir outras dessas unidades, e também as PDS, que são defesas planetárias. São artilharias espaciais que poderiam defender os planetas durante invasão, bombardeamento e tudo mais. A segunda edição do Twilight Imperium tem a condição de vitória muito parecida com a de Twilight Imperium primeira edição. Você tem que desenvolver e avançar a sua raça na trilha de progressão, desde a posição de Warlord até a posição de Imperial Hex. Esse jogo, a segunda edição, trouxe as condições de vitórias militar. Para 4-6 jogadores, uma vez que um jogador controle 3 sistemas natais de outros jogadores, vence na hora, acaba na hora o jogo, e de 2-3 você tem controle de todos os outros jogadores, né? E também é uma condição de vitória diferente. O turno é um pouco mais prático, porque só tem 6 fases, né? Na primeira edição você tinha inicialmente 100 expansões, você tinha 10 etapas, e agora na segunda edição você tem 6 etapas. Você tem a etapa de política já inicialmente, depois você tem a fase econômica, onde você compra unidades, você recebe os créditos, compra cartas de ação. Depois vai para a terceira etapa, onde os jogadores fazem turnos individuais, movimentação, combate espacial, combate de invasão e tudo mais. Na quarta etapa a gente tem a fase de tecnologia, na quinta etapa a gente tem a fase de colocar as novas unidades que você comprou durante a fase econômica, e por fim você tem a fase de progressão. A questão dos planetas, dos símbolos, dos tratamentos dos planetas é bem semelhante, né? E a condição de vitória para você chegar em Imperial Hex na segunda edição é ter 9 planetas fora de casa, 9 tecnologias, 30 recursos e 30 de influência. Em questão de expansão, a segunda edição teve apenas uma expansão, foi lançada no ano de 2001, ela se chama Hope's End, e ela adiciona 2 novas facções, né? As facções que você já viu na primeira expansão da primeira edição, que é Mentak, Coalition e as Tribos de Issaril. Além disso, traz regras dos líderes, shock troops e novos componentes. Olá, aqui quem fala é o Saulo Ciplas, ou o @ciplastiga no Twitter, e eu vou falar do Twilight Imperial 4 como entusiasta, porque eu nunca joguei. Apesar que sempre ouvi as lendas intergalácticas, que é um jogo épico, um pouco complicado, é pesado, mas eu sempre tive a impressão de que todos que gostam desse jogo sempre falam com um brilho nos olhos. Até mesmo os vídeos que o Zabuza tem postado aí no YouTube, a série de vídeos, eu sempre falei, cara, você fala com um brilho nos olhos desse jogo porque é seu jogo favorito. E eu também compartilho desse entusiasmo, porque assim que eu fiz a pré-venda na Galápagos Jogos, eu comecei a devorar quase todo o conteúdo que tinha escrito sobre. Não só escrito, né? Mas vídeos, podcasts. E de fato o jogo é muito rico, porque além de apresentar, né, sua complexidade, tanto tática, tem uma camada de conteúdo, tem o lore, né, de toda a história, o que estava acontecendo, por que que foram se afastar para fazer uma nova guerra. Todo o backstage do jogo, fui procurar sobre isso e simplesmente fiquei maravilhado com a riqueza cultural que o jogo também apresenta. E para além disso, né, o que sempre me encantou nesses jogos ditos épicos assim é a memória, né, é o frescor do que o jogo fica te relembrando após você jogá-lo no outro dia, na outra semana, porque você vai lembrar de um backstab que você deu, daquela aliança que você estava fazendo só para se beneficiar, ou quem sabe beneficiar ambos, aquela negociação, aquela guerra, aquela vitória que você fez. Então são jogos que, por demandar uma longa carga horária, isso também te prende muito e te relembra muito das jogadas que você fez. E isso de fato é muito memorável, seja ele assim nos jogos, quando eu tava em Curitiba, eu joguei na mesa do Zabos, a gente jogou Eclipse, e até hoje eu lembro assim das rodadas do Eclipse, o que aconteceu mais ou menos no jogo. Eu tenho certeza que, assim como Through the Ages e outros jogos assim épicos, o Twilight Imperium vai entrar nessa categoria de meus jogos favoritos épicos, e tô muito animado esperando por isso. Agora, o que me deixa muito esperançoso e que provavelmente vai me fazer gostar muito desse jogo é a fase política. É um momento em que, para além da fase tática e de criar exércitos e apresentar aquela, né, guerra fria que todo mundo se olha, tá se armando, se protegendo, conquistando, é o momento em que todo mundo senta à mesa e tira a carta de leis e começa a discutir qual que vai ser o futuro da galáxia. Essa é a melhor, pra mim, vai ser a melhor parte, porque eu lembro dos jogos do Civilization de computador, principalmente Civilization 5, quando você desenvolve o Congresso. E é um momento assim que, às vezes, uma lei que diminui tecnologia ou que prejudica tecnologias, eu imagino que tem algumas coisas semelhantes assim no Twilight, pelo que eu vi nas cartas de leis, é algo que às vezes ferra completamente o planejamento de um jogador ou de vários jogadores, e assim, muita gente vai estar querendo, não, eu quero que passe essa lei, não, eu quero que desaprove. É o momento da barganha, da conversa, é o momento dos blefes, das promessas que podem acontecer ou ser apenas, né, mentiras. Esse é um momento que para além da guerra, da rolagem de dados, da busca por pontos de vitória, também acho que fica na memória de todo mundo que joga. E eu estimo que esse jogo vai empreender muito por conta dessa fase política e diplomática em busca da vitória no tabuleiro. Para além de tudo isso, o Twilight Imperium também parece um jogo que não é só a batalha, né? É a economia, é o contato, é a conversa, é a exploração, é um conjunto de coisas que faz uma série complexa de ações e que com certeza vai ficar guardado na memória de todo mundo que degustar esse jogo. Então eu fico muito ansioso, e hoje já tô à espera da minha versão de Twilight Imperium 4 chegar da Galápagos. Quero em breve colocar na mesa esse jogo pesadíssimo e parece brilhante, e para decidir o futuro da galáxia e de Mectal Rex. Valeu! Alô, Zabuzeta, aqui é o Pindoca falando. Falar um pouquinho da minha experiência com Twilight Imperium. Desde que eu ouvi falar do jogo, a primeira vez eu já tive vontade de jogar ele. Não tinha nem sido anunciado a quarta edição ainda, mas eu só consegui jogar mesmo a convite do LPP, o Red Meeple, quando eu já tinha chego a cópia dele da quarta edição. Ainda a edição da Fantasy Flight, lá no começo de 2018 eu joguei. E nesse primeiro contato, eu já fui jogando assim com uma galera bem cascuda de TI, que jogava desde a segunda ou terceira terceira edição, incluindo o Bozada, que, sei lá, tem mais de 150 partidas de Twilight Imperium. E mesmo assim, jogando com a galera bem experiente, eu não senti que ali tinha uma diferença muito gritante entre eu, que era novato, e o restante, que era bem mais experiente, né? Eu não senti que isso fosse um bloqueio do jogo pra mim, que eu tava ali só pra assistir a partida. Eu lembro que eu fiz, acho que 7 ou 8 pontos na partida de 10, e pra mim foi sensacional. Eu acho que isso é uma das coisas que eu mais gosto no TI. De longe, eu acho que você não precisa ganhar a partida pra ela ser divertida. Tanto que eu falo que uma das partidas que eu mais gostei de ter jogado, que eu mais me diverti, eu acabei sendo eliminado, né? E tem um jogo que cria histórias e sequência de jogada e plot twist na partida que são muito mais interessantes do que só cumprir os 10 pontos. É uma experiência de um jogo épico, tem fatores de expansão militar e dominação, evolução tecnológica, economia e gerenciamento de recursos, negociação e blefe. Ele é um jogo completo. Eu tô com umas 10 partidas de TI. É bastante, porque é bastante tempo de jogo, mas eu acho que é pouco pro que eu gostaria de ter jogado. E até hoje eu nunca cheguei a repetir nenhuma raça, que é muito legal disso, né? E cada raça, assim, te indica um caminho pra jogar, e então cada partida você acaba jogando diferente. Pô, é muito interessante isso. E algumas raças, assim, que eu gostei bastante de ter jogado, quero repetir ainda de jogar com elas, né? Seriam os piratas da Coalizão Mentak, que é muito divertido a forma como que você tem que se expandir pela galáxia inteira, jogar suas naves pra todo canto, ou você ficar vizinho de todo mundo e ficar roubando o dinheirinho deles. Outra que eu gostei bastante, que foi até a minha última partida, foi jogando com os humanos, que eu achei bem legal a forma como eles misturam características ofensivas e defensivas militares. Eles são bem fortes, assim. O Jonar também, que foi a primeira partida que eu ganhei do Twilight Imperium, mas eu acho que eu tive mais sorte do que juízo ganhando com o Jonar, porque eu acho que eu não joguei muito bem com ele, mas as ações dos outros jogadores possibilitaram que eu pudesse ganhar a partida, né? E outra que eu ainda quero repetir é a Irmandade Inn, porque é muito divertido jogar com eles. Eles são os fanáticos religiosos, né? E aí você faz uns kamikaze ali, é muito divertido, mas eu acho que eu não cheguei a jogar, não explorei todas as possibilidades da raça. E eu acho que é isso. Eu acho que eu sempre falo pra todo mundo que pergunta sobre TI pra mim, é que se você tem paciência suficiente pra sentar na mesa e jogar por 8 horas, isso não significa que você vai ficar sentado olhando pro tabuleiro durante 8 horas seguidas, né? Todas as partidas que a gente jogou, a gente fica conversando e é um clima super gostoso, super descontraído, assim, é um dia de convivência ali com seus amigos, né? E aí, se você tem paciência pra ficar 8 horas com seus amigos, cara, você deveria dar uma chance pro jogo, porque ele é muito maravilhoso. E eu acho que é isso. Eu tinha criado um canal na Ludopedia, que eu chamei Café Mecatol, pra contar histórias de TI por causa disso, né? Eu acho que o jogo, ele gera muitas histórias, gera muitas experiências legais. Então, eu queria que as pessoas pudessem compartilhar isso, e aí isso seria uma forma de centralizar essas experiências, né? Essa troca de histórias. Aí ele tá meio parado, eu preciso dar uma revivida nele. Com a chegada do jogo aí, mais gente jogando, possa surgir mais gente querendo colaborar com o canal e que dê tudo certo. Então, forte abraço, sucesso aí pro Jogatina BG. Salve galera, Jogatina BG, aqui é o João Cláudio do Rio de Janeiro, e eu vim aqui pra falar um pouco da minha experiência com Twilight Imperium. Twilight Imperium sempre foi um jogo místico pra mim e pra toda a comunidade. É um jogo que é épico, que demora horas e muito completo. Acho que muita gente tem curiosidade de jogar, de ao menos jogar uma vez, de conhecer, mas muitos acabam barrando na questão do tempo, né? E sobre o tempo, eu acho que pra quem já jogou um RPG, já passou horas e horas e horas sentado numa mesa com amigos, imaginando histórias, vivenciando histórias, Twilight Imperium entrega essa grandiosidade, uma história grandiosa, de uma maneira muito, muito gostosa, muito deliciosa para os jogadores. Então, não tenho medo do tempo. Desde que eu conheci o Twilight Imperium, de ouvir falar, né, eu sempre tive vontade de jogar o Twilight Imperium 3. Tentava algumas vezes aqui no Rio, algumas pessoas me convidaram para jogar, mas sempre esbarrava problemas de agenda. Até que eu tive a oportunidade de ser convidado para uma partida do Twilight Imperium 4, ano passado. Joguei essa partida, foi amor à primeira vista. Apesar da primeira experiência ter sido com alguns problemas, a gente jogou com uma regra errada, errada que muda bastante o jogo, mas mesmo assim foi uma experiência maravilhosa para todos que estavam na mesa, passar horas ali escrevendo uma história épica, que é como o Twilight Imperium se revela para os jogadores, né? E depois disso, esse ano de 2018 foram bastante partidas, acho que eu joguei 5 partidas de Twilight Imperium, mas essa primeira ficou muito marcante, porque eu marquei só um ponto na partida jogando com o Sardak, e até hoje eu odeio o Sardak, acho que nunca mais eu quero jogar com o Sardak. É isso aí, galera, eu espero que com a chegada do jogo no Brasil vocês possam jogar bastante, ser bastante felizes, ter bastante momentos felizes com seus amigos e ao redor de uma mesa, que é isso que o Twilight Imperium entrega pra gente. Forte abraço pra todos e tudo de bom aí. Abração, valeu, tchau. Fala, galera do Jogatina BG, que é o Renato do Tábua Quadrada e estou participando aqui especialmente a convite do nosso amigo Zabuzeta do podcast sobre Twilight Imperium 4ª edição, que é um jogo sensacional. É um jogo evento que você realmente precisa ali de um bom tempo para jogar, então geralmente é recomendado você pegar um dia inteiro, um final de semana, um feriado, para se dedicar a essa jogatina, e porque, cara, você vai realmente passar um bom tempo jogando, mas de forma alguma é entediante, porque as rodadas acabam sendo rápidas, não tem muito downtime entre jogadores, é que realmente tem muitas coisas para fazer no jogo e o jogo é um pouco longo. Mas ele é um jogo completo, porque ele tem ali combate com as naves, tem a exploração dos planetas, a eliminação dos jogadores, é um 4x assim, bem completão mesmo, com algumas pitadas ali de coisas de euro, né, como geração de recursos, fase de ação, cada um vai escolher ali uma dos comandos ali, e todo mundo faz, só que quem escolhe sempre tem o bônus, da mesma forma como ali no Puerto Rico e outros jogos de seleção de ação. Então é um jogo bacana, muito completo. Eu joguei uma partida, tô indo agora pra minha segunda partida, inclusive joguei com o Zabuzeta, em breve, hein? E com uma galera aqui de Curitiba, e a primeira vez eu joguei com os Emirados de Rakan, e gostei bastante da raça, porque eu vi, a primeira coisa que eu pensei é, se a raça tá na capa, a raça é boa, e realmente as opções dela ali, os poderes especiais, porque todo mundo recebe ali aquelas habilidades gerais, né, que você vai desenvolvendo sua árvore de habilidades, e cada nação também tem algumas habilidades específicas, então eu gostei bastante do jeito que ele é focado mais no comércio, então é uma facção muito bacana, muito legal, que eu gostei bastante. E agora, na próxima parte da gente sorteou, eu vou pegar o Xaxaxala das tartarugas, eu não sei pronunciar o nome, mas imagina ser algo desse tipo, que é as das tartarugonas ali, né? Eu já vi que um dos fortes dela é a parte de defesa, então é uma defesa muito forte. Já dei ali uma pesquisadinha, vi uns videozinhos aí e em breve testaremos na prática, nesse jogo aí, a raça das tartaruguinhas da Xaxaxá. E é o jogo muito bom, Twilight Imperium 4ª edição. Um jogo que te dá esperanças de ganhar mesmo até o final do jogo. Na partida que eu joguei, todo mundo tinha condições de vencer o jogo. A gente jogou em 5 pessoas ou 4 pessoas. É um jogo que acabou não demorando. Eu tinha me preparado para 10 horas, não demorou 10 horas. Então também pode ser um pouco menor a duração do que o pessoal espera. Mas é isso, galera. Se você puder também depois dar uma olhadinha lá, nós fizemos um material, né, um resuminho sobre o Twilight Imperium lá no Tábua Quadrada. Contato Imediato, que é a nossa coluna sobre primeiras impressões de um jogo, que eu falo mais sobre essa partida que eu joguei, inclusive com o pessoal lá do Deathmatch, né, o Anderson Butileiro. E é isso, grande abraço e até mais. Eis então que chegamos no ano de 2005, onde a Fantasy Flight publica a terceira edição de Twilight Imperium. Isso mesmo, a terceira edição, aquela caixa gigantesca, aquela caixa que o pessoal chama de Coffin Box, né? 60 centímetros de comprimento, é bem grande, né? E é onde você tem muitos componentes. A terceira edição de Twilight Imperium, então, ela veio com mudanças bem equivalentes, bem interessantes para a franquia, né? Já que o que você podia considerar da primeira e segunda edição era jogos mais wargame, mas eles tinham algumas fases ali que deixavam uma pitadinha de negociação, mas ainda assim o aspecto geral dele era sair na porrada com a galera, curtir uma lutinha no espaço, curtir uma lutinha na terra, né? Então você tinha esse aspecto mais direcionado nas primeiras edições. Na terceira edição, então, o que foi adicionado, o que faz a mudança muito brusca, são os marcadores de comando, que dá uma perspectiva mais de gerenciamento de recurso, porque onde você vai fazer todas as ações vão depender desses marcadores. Além disso, são adicionadas as cartas de estratégia. Essas cartas de estratégia, elas vão fornecer uma mecânica bem parecida com Puerto Rico, né? Que é aquela questão de papéis que você vai ter naquele turno. Você escolhe uma ação e durante uma fase específica você realiza aquela ação com um poder máximo e os outros jogadores podem realizar a ação de um poder mais ameno, né? Um poder menor daquela ação estratégica que você selecionou. Twilight Imperium, então, a terceira edição, ele é jogado no número de rodadas que constitui três fases. A fase estratégica, nessa fase estratégica os jogadores irão escolher as suas cartas de estratégia que irão realizar durante a fase de ação, que é a segunda fase, e elas vão fornecer com seus números de 1 a 8 a iniciativa durante a próxima fase. Chegando na fase de ação, a gente vai ter a maior fase do jogo, onde o jogo ocorre, os jogadores irão movimentar nave, realizar ações estratégicas, irão competir por planetas, realizar combates espaciais, combates de invasão e tudo mais, nessa segunda fase, que é a fase de ação. E por fim, a gente tem a fase de status. Nessa fase de status, como eu disse lá no resumo da quarta edição, é onde você realiza a sua verificação, se você faz pontos, seja com cartas de objetivos públicos, objetivos secretos. Também você já abre novas cartas de objetivos para as próximas rodadas e tudo mais. Os jogadores irão então realizar essas fases até que alguém atinja os 10 pontos de vitória ou o jogo acaba com outras condições. A ordem variável vai depender da fase que está rolando, né? Por exemplo, durante a fase de ação, por exemplo, se eu peguei uma carta de ação estratégica na primeira fase de número 8, eu vou ser o último a fazer ação. E cada uma dessas fases vai ter uma ordem específica. Na primeira fase, a fase estratégica, e na fase de status, a ordem é definida a partir do jogador que tem o marcador de porta-voz ou speaker, se você quiser em inglês, e isso é feito em ordem horária. Mas quando chega na fase de ação, baseado nas cartas de estratégia que você selecionou, você vai poder fazer as suas ações alternadas, né? Os jogadores irão realizar uma ação até que todos passem, né? Para você passar, você é obrigado a fazer uma das ações da fase de ação, que é a ação estratégica, que é o quê? Aquela carta de ação estratégica que você fala, vou ativar ela. Você realiza a habilidade primária dela, e os demais jogadores em ordem horária podem realizar, se atender aos pré-requisitos, as ações secundárias dessas cartas, né? A outra ação que você pode fazer durante a fase de ação é a ação tática. Essa ação tática, ela vai utilizar os tokens, né, de comando que você tem no seu acervo tático, né? Só pra você entender, as fichas de cada facção na terceira edição, ela fornecia várias informações e ela tinha três espaços onde você colocava tokens ali. O primeiro espaço era o acervo tático, o segundo espaço o acervo de frota e o terceiro o acervo estratégico. O primeiro acervo tático, ele é justamente utilizado durante a ação tática e a ação de transferência que ocorre durante a fase de ação. Conforme você gasta ali, você vai removendo do seu tabuleiro e você vai ativando sistemas. Então, por exemplo, se eu ativei um sistema, movimentei nave para aquele sistema, eu não posso reativar aquele sistema. Então, ele também vai dando aquela sensação de tempo, entendeu? Não adianta você pegar uma nave e você tentar atravessar a galáxia na mesma rodada que você não vai conseguir. É claro que tem algumas exceções com cartas de ações estratégicas que fazem coisas diferentes, mas essencialmente, sempre que você vai fazer uma ação de movimentação, de combate, você vai usar os tokens que você tem nesse acervo tático que você tem na sua ficha de facção. Já pulando para outra ação, já comentei a ação de transferência. Essa ação de transferência é você ativa dois sistemas adjacentes seus, você pode movimentar a nave de um lado para outro, realizar produção e tudo mais, e por fim você pode passar. Uma vez que o jogador passou, ele não pode realizar nenhuma ação, exceto as habilidades secundárias dos outros jogadores que ainda não utilizaram suas cartas estratégicas, né? Quando você for utilizar a ação estratégica de outros jogadores, normalmente ele pede que você gaste um dos marcadores de comando que existe no seu acervo estratégico na sua ficha de facção. Isso é interessante porque também vai limitar. Os jogadores começam com 3 tokens de comando no acervo tático, 3 no acervo de frota e 2 no acervo estratégico. O acervo de frota, que não cheguei a comentar aqui, ele vai limitar o número de naves que você tem por sistema que você controla, que não pode exceder, né? Então, as naves que não são fighters, né, que são as naves mais básicas, elas vão contar nesse limite que você tem por região que você controla. Claro que durante a fase de status, você vai receber sempre 2 marcadores, e se você quiser aumentar a capacidade de frota para cada sistema que você controla, você pode colocar um marcador desse no acervo de frota e isso vai aumentar a capacidade por sistema. Então isso é bem interessante e faz a grande sacada do jogo, né? Que é, nem são necessariamente as cartas estratégicas, é mais os marcadores de comando, onde você realmente gerencia o que você vai fazer no turno, né? Não adianta você querer movimentar todas as naves, não. Você é limitado pelos marcadores de comando que você tem nessas áreas ali que você controla. A terceira edição, ela vem com 10 raças, né? Essas raças são Emirados de Rakan, as Universidades de Jonar, a Baronia de Letnev, o Sadak Nor, a Federação do Sol, o Reino de Extia, o Lizix Midnet, né? A Rede Mental Lizix, a Coalizão, né? A Aliança Mentak, que são os piratas, o Coletivo Nalu e as Tribos Izaril. Essas são as 10 facções que vêm na caixa básica. A caixa básica na época foi bem revolucionária e muita gente falava e tal. E só falando a respeito das facções, informações do que vem de informação na sua ficha, né? É uma ficha tamanho de 1x4, praticamente, onde você tem todas as informações das suas unidades militares. As unidades vão ter ali os custos, a questão de movimentação, capacidade de transporte e tudo mais. Cada ficha de facção também informa as suas unidades iniciais e tecnologias, e também suas habilidades de facção, né, habilidades especiais. Além disso, você tem aquele depósito dos marcadores de comando e também um cantinho ali em cima onde você guarda os marcadores de comércio, né, os trade goods. Isso tem ali as coisas. A terceira edição, além das unidades de Dreadnought, Carrier, Cruiser, Fighters, Ground Force, PDS e Space Dock, ela adicionava duas novas unidades. Ela adicionava as Destroyers, que elas são meio que um counter contra unidades de fighter, e a grande, grandiosa, né, podemos dizer assim, War Sun, né, o Sol Bélico, que é justamente essa grande nave, né, ela traz todo um novo aspecto no jogo, uma questão de Guerra Fria muito louca que ocorre em Twilight Imperium 3ª edição. Em resumo, a Twilight Imperium 3ª edição, ele trouxe de novidade os marcadores de comando, as cartas estratégicas, ela tem fases mais direcionadas e cada uma das fases pode ter subfases e tal, e o jogador vence quando atinge os 10 pontos de vitória e acaba o jogo imediatamente. Em questão de expansão, Twilight Imperium, a 3ª edição, trouxe a primeira expansão já um ano depois, em 2006, chamado Shattered Empire. O que ela trouxe de novidade? Primeiro, você podia jogar aí agora até em 8 jogadores. Se você acha que Twilight Imperium 3 era longo em 6, agora imagine em 8 jogadores. Além disso, ela trouxe novas facções, como o Clã de Sar, The Winu, os Inarians, né? Irmandade de In e as Chamas de Muat, né? Dos Embers of Muat. Claro que ela trouxe vários outros componentes, mas uma das mudanças mais radicais que rolaram nessa expansão do The Shattered Empire foi a questão de você fazer substituição das cartas estratégicas por outras melhores, outras menos roubadas e tudo mais, e é onde realmente o jogo brilha, né? Essa expansão brilha. Muita gente elogia muito o que essa expansão fez com essas cartas, principalmente pelas possibilidades, por equilibrar e muito mais. Essa primeira expansão foi um dos primeiros trabalhos que o Corey Konieska desenvolveu, tanto que ele trouxe essa possibilidade, e o Christian Patterson abraçou as novidades e realmente publicou ali a expansão, que trouxe muitas novidades para o Twilight Imperium 3ª edição. A partir dessa edição, você também tinha algumas modalidades específicas. Essa expansão, ela trouxe tropas de choque, você tinha também os marcadores de domínio, você também tinha os marcadores de custódia, que vinham novas cartas de objetivos, novas cartas políticas de ação e novas cartas variantes e muito mais. E a gente pula também agora para 2011, onde foi publicada a segunda e última expansão para o Twilight Imperium 3ª edição, chamado The Shards of the Throne. Essa expansão também foi de autoria do Corey Konieska junto com o Christian Patterson. O que ela trouxe de novidade? Primeiro, ela trouxe mais algumas facções, The Arborek, The Ghost of Cruz e The Necrovirus, e em especial aqui a The Lazax. É a facção, né, que a gente tem na história de Twilight Imperium, que eu falei num vídeo lá pra vocês, que ela era o antigo império que foi derrubado, e aqui ela traz essa possibilidade de você jogar com Lazax num cenário específico. Não, você não pode jogar no modo tradicional, porque ela realmente é muito importante. Então é esse jogador jogando de Lazax, controlando Lazax contra os demais no modo específico de jogo, né? Além disso, essa expansão vai trazer as cartas de notas promissórias, cartas de estratégica diferentes, né, que você podia jogar, marcadores de líderes, unidades plásticas novas, inclusive a flagship, né, que são as naves capitâneas, que traziam novas vertentes, novas habilidades, novas formas de jogar com as suas unidades e muito mais, com o Twilight Imperium e a 3ª edição. Rapaziada, aqui é o Fabrício do Aftermath, e eu já queria agradecer ao brother André Luiz Zabuceta por me convidar para participar desse conteúdo bacanudo que ele tá criando sobre Twilight Imperium 4. Ele pediu para eu passar minha experiência, e cara, eu sou muito noob no TI4. Eu só joguei uma partida até agora, uma partida que levou 8 horas e meia, 8 horas e 20 por aí, e joguei com as Universidades de Jonar, que é uma raça ali mais diplomática, né? Uma raça meio frágil, ela tem -1 no rolamento dos dados de ataque, então ela não é pra sair na porrada, algo que eu gosto de fazer em jogos de briguinha com os amigos, né? Em jogos de controle de área, de estar atacando outros ali. Enfim, eu tive que ter uma postura um pouco diferente. Mas ele tem uma tecnologia que é bacana, eu posso fazer a habilidade secundária da carta no lugar de resolver a habilidade primária dela. Então, isso me parece algo bom, mas pra um cara novato no jogo que nem eu acho que eu não soube explorar isso tão bem. A partida quem venceu foi um outro brother nosso lá, o Márcio, que já é bem cascudo em TI, já joga TI de longa data, tava longe de ser a primeira partida dele, mas pra mim a experiência foi muito boa. Eu recomendo todo mundo jogar um TI 4 pelo menos uma vez no ano aí, passar aquelas 8, 10 horas jogando um jogão, um jogo épico, bem bacana, com evolução de tecnologia, de naves e escolha de ações. Eu gostei muito do jogo, pretendo jogá-lo mais vezes e obviamente com outras raças, pra poder aí aprender mais sobre esse jogão que é o TI 4, beleza? Brother André, muito obrigado pelo convite, sucesso total no Jogatina BG. Aqui é o Fabrício do Aftermath, um forte abraço e até mais. Fala, Zabuza, firmeza, Johnny aqui. Cara, Twilight Imperium, eu devo dizer o seguinte, cara, eu devo dizer que, eu deixar claro que eu sou mais um conhecedor teórico de Twilight Imperium, né, do que um exímio jogador, digamos assim. Eu joguei só 3 partidas do Twilight Imperium 3 até hoje, e eu só joguei uma vez o 4. Eu tava esperando lançar um em português pra jogar com um grupo mais aqui. Mas assim, desde que eu fiquei sabendo do jogo, e aí eu comecei a pesquisar sobre ele, sobre o manual, assim, eu lembro que o que mais me impressionou no Twilight Imperium, assim, em geral, foi o tamanho, né, a complexidade. A profundidade do jogo, assim. As partidas que eu joguei do Twilight Imperium 3, todas elas foram sensacionais, com muito combate. Perdi todas, sabe? Eu sempre fiquei em último em todas. Eu adoro, acho que eu gosto tanto do jogo, eu fico admirando tanto as jogadas e as relações, os comportamentos, que eu acabo esquecendo de planejar as minhas ações e jogar direito, pensando em vitória, né? Mas eu lembro que todas elas, as partidas, esses momentos que mais me marcaram foram as votações políticas, né? Porque isso também é uma coisa que eu acho que no jogo funciona muito bem, que nós estamos numa guerra galáctica, né? Estamos competindo lá, tentando conquistar o trono de Mechatolrex, mas toda guerra tem o seu momento político, né? A gente tem um momento de sentar e conversar ali, então eu gosto muito desse momento em que os canhões param de atirar e a gente se reúne no conselho pra decidir alguma coisa que vai afetar todos nós, tá ligado, assim? E as negociações que rolam, e é tudo muito legal, assim. Cada partida do Twilight Imperium é uma história, cada partida é uma lenda que você vai levar pra você pra sempre, por causa de tudo isso. Por causa das relações entre as raças, por causa das regras políticas que entraram e mudaram o jogo totalmente, por causa das habilidades que você pegou, enfim. Teve uma partida do Twilight Imperium 3 lá que eu nunca esqueço, que uma partida que eu joguei com 8 pessoas, 6 delas eram novatos, e a partida levou, obviamente, 13 horas de duração, né, com tanto novato assim. Mas o que eu achei, o que mais me marcou foi que eu quase fui eliminado, tipo, no primeiro, na primeira rodada. Se o pessoal quisesse, eles me eliminavam na primeira rodada, porque do meu lado ali, o vizinho, eu tava com os Rakan, né, eu tava com o Emirates of Rakan, e o meu vizinho, eu não lembro qual era a raça que o meu vizinho tava jogando, mas... Como eu tava com o Rakan, e começo de jogo, tipo, começo de jogo a gente não tá preocupado muito com defesa, né, e com essas coisas assim. A gente vai só ir pra frente e expandir. Então a primeira coisa que eu fiz no meu turno no começo foi levar todas as minhas tropas iniciais pro sistema à frente, pra poder já conquistar aquele sistema, já poder começar, né, a colonizar aquela área ali. E aí meu sistema natal ficou vazio, porque, ué, começo de jogo não tem problema nenhum. Só que aí chegou no meu vizinho, o meu vizinho jogou a carta de ação lá que dava mais um de velocidade pras tropas, pras naves dele. O meu vizinho jogou essa carta e ele conseguiu chegar na minha base, assim. E aí, ao chegar na minha base, ele falou que ia chegar lá só porque ia fazer um objetivo, porque ele tinha aquele objetivo secreto de estar na base de um inimigo, né? De estar no sistema natal de um inimigo. Mas até aí, tudo bem, esse meu vizinho ficou na base. O vizinho do outro lado, que tava jogando com os Isaril Tribes lá, aqueles malditos, ele veio e atacou as minhas tropas iniciais que estavam no sistema na frente. O Rakan não tem tropa de guerra no começo, né? O Rakan no começo, o Rakan é uma raça comercial. Ele veio me atacar lá na frente porque, sim, ele não tinha objetivo nenhum pra fazer isso, ele simplesmente quis fazer isso, dominou, me destruiu lá também, e eu fiquei apenas com o controle de um planeta do lado, que eu tinha deixado um controle ali, eu não lembro exatamente como, mas eu tinha controle do planeta do lado, eu tinha deixado um soldado, se me engano, do planeta do lado, né, das minhas bandeirinhas, e eu tava com isso, eu tinha só, então o que eu tinha era esse carinha no sistema do lado ali, e o meu Space Dock na minha base natal, que tava bloqueado, não podia fazer naves, né, porque o vizinho tava do lado, mas tudo bem, eu tinha aquele sistema ainda. E aí chegou a pessoa do outro lado da mesa, tipo, do outro lado da galáxia, que não tinha nada a ver com o assunto, jogando com o Necrovirus lá. Ela me solta uma carta de ação, aquela carta de ação que você escolhe um planeta e você mata todo mundo, solta uma praga lá, você mata todo mundo e a pessoa que controlava aquele planeta perde o controle daquele planeta. E ela jogou em mim, eu tava lá sozinho com esse cara e eu perdi o controle do planeta e fiquei assim. Ou seja, no decorrer da primeira rodada, eu não tinha mais ninguém, eu não tinha mais unidades, eu só tinha o Space Dock pra eu poder construir as minhas unidades nos outros turnos, né, com produção depois. E é isso, assim, se alguém quisesse e descesse no planeta lá do meu Space pessoal, isso, pessoal, que acabava o jogo, tipo, pra mim. E isso foi um negócio que, assim, pra mim foi horrível, tipo, me tiraram do jogo. Eu fiquei 13 horas jogando, sem sabendo que não tinha mais como ganhar, porque até eu me recuperar disso, eu levei umas duas rodadas, todo mundo já pontuando pra caramba, até eu recuperar desse desgaste que foi. Mas é muito legal, tipo assim, mesmo assim, mesmo nessa situação, mesmo apanhando tanto, ver a reação da galera, ver a reação do pessoal e todas as combinações foi muito fantástico. Uma das coisas que eu gostei bastante dessa nova edição foi o fato de que agora, pra jogar o jogo, eu não preciso ler um FAQ de 20 páginas, né, pra poder relembrar tudo que mudou de regra, tudo que tem que atualizar, tudo que tem que arrumar. Isso é excelente. Provavelmente vai ter expansões do TI4, se bem que já faz 2 anos que o jogo lançou lá fora e não teve expansão ainda. Se bobear, não vai ter, né? Só que é Fantasy Flight sempre tem expansão. Eu ainda espero que tenham expansões pra adicionar algumas coisas que saíram do TI3, né, pra colocar de volta e agora um pouco mais remodelado, um pouco mais fácil de adaptar. Eu não gostei da mudança do TI4 aí, da mudança política, né, da fase política. Eu gostei muito da fase, do fato temático dele. Eu adorei que pra começar a fase política você precisa ir conquistar a Mechatol Rex. Faz todo sentido. Também é interessante porque isso acelera o comecinho do jogo, né, até você pegar a Mechatol Rex é uma fase a menos que você tem, então o jogo acelera, vai indo mais rápido. Só que eu gostava muito do TI3 com as expansões, né, que você tinha as cartas políticas na mão e você podia pegar a carta política da mão e ficar guardando pra na hora de rolar a votação, rolar a fase política, você escolher e falar, não, deixa comigo que eu tenho uma pauta aqui que é muito boa pra todo mundo, é uma pauta que é muito legal, deixa aqui, eu vou colocar. E eu adorava isso, eu adorava que você tinha a opção de você fazer a pauta que você quer, e isso era muito legal. O que tem agora é totalmente aleatório, você simplesmente puxa duas pautas, né, uma atrás da outra, e faz o que tá lá. Então pode ser uma coisa legal, pode ser uma coisa que tem nada a ver, e não vale pra nada. Por outro lado também, né, esse negócio do TI3 de você ter as pautas na mão e fazer o que você quer, aconteceu já em, eu lembro de uma partida que a gente jogou que deu uma fase política, ninguém queria colocar nada, a segunda fase política, ninguém queria colocar nada, e aí eu cheguei a perguntar, gente, mas em todos nós aqui, ninguém tem mesmo nenhuma pauta que funciona, nenhuma pauta que é legal. E os caras tudo com duas pautas na mão, três pautas na mão, os caras falam assim, não, do que eu tenho aqui não é nada. Quer dizer, então mesmo você selecionando, mesmo você tendo umas pautas na mão, às vezes podia acontecer de ser tudo nada, então talvez seja melhor mesmo ser aleatório, porque aí acelera, de novo, acelera o jogo, deixa mais fácil, é uma regra menos, meu, só vai, puxa e vai, tem que fazer aí. E eu adorei no TI4, como agora você sempre renova os planetas antes de fazer a votação, né? Que isso também era outra coisa que fazia o jogo demorar muito no TI3, você gastava os planetas com recurso, e aí chegava na fase de votação, você não tinha influência pra votar. Então se você queria votar em alguma coisa na fase política, você não ia usar os recursos do planeta pra produzir alguma coisa. Então por não produzir alguma coisa, o jogo evoluía mais lento, então era bem mais demorado essa mudança no 4, esse fato de você poder renovar as cartas políticas sempre antes de votar, achei excelente, perfeito, nada a mudar aí, entendeu? Eu não tenho nenhuma raça muito favorita, mas, de novo, tematicamente eu adoro como todas as raças funcionam muito bem. Eu adoro o jeito que o Necrovirus faz tecnologia, né? Eu adoro como o Necrovirus estuda tecnologia, que ele não estuda, ele simplesmente gruda no inimigo, né? Mata ele e copia a tecnologia pra ele. Eu acho isso fantástico, acho isso muito legal. Eu adoro o jeito que o Rakan negocia, né? As regras que o Rakan tem pra negociar, ele troca até carta de ação. É perfeito isso, de novo, super temático as coisas. Eu gosto do Ghost of Krells, lá que ele tem o planeta natal dele, na verdade, é fora do tabuleiro, porque ele fica andando pelos buracos de minhoca pelo universo inteiro. Isso é muito bacana também, sabe? Essas são coisas fantásticas. A Irmandade lá, o Brotherhood, que ele chega, entra no planeta e faz o Yololo, Yololo lá na galera e puxa pra ele. Eu acho que é o Menta Coalition, né? Eu acho que a aliança Menta, lá que é os piratas, certo? Também acho fantástico que ele para do lado com o vizinho ganha commodity, ele fala, não, me dá um commodity aí. Tipo, o pirata vai lá e rouba mesmo e é nóis, sabe? Na caruda. Eu gosto do... gosto da iniciativa na Lu, né? O fato de eles sempre começarem... Eles sempre são o primeiro da iniciativa. Eles têm toda aquela coisa de previsão, de premonição, então eles estão sempre na frente. E a própria regra da habilidade dela lá de quando alguém invade você, né? Você pode sair com as suas naves antes de acontecer alguma coisa, porque você já sabe que vai dar merda, então deixa eu salvar minhas naves aqui. Eu acho isso tudo muito legal. Mas eu não tenho nenhuma raça favorita, não tenho nada assim que seja essa que eu quero jogar, essa que eu gosto de jogar. Eu acho que todas elas são bem interessantes e eu precisava jogar muito mais, né? Eu precisava jogar muito mais pra poder sentir na prática as habilidades de cada um e tentar reconhecer quem faz o que de melhor. E eu acho que eu já falei demais, tá ligado? Assim, eu vou então parar por aqui. Valeu aí, Zabuza, pela oportunidade de falar um pouco desse jogaço que é o Twilight Imperium. E é isso, valeu. Se fala, um abraço, até mais. Música. Agora, se aproximando aqui do nosso presente, né? No ano de 2017, começaram a rolar rumores no Reddit de algumas pessoas, começaram a vazar algumas informações que talvez podia ter uma nova edição de Twilight Imperium sendo desenvolvida. E eis que umas semanas antes da Gen Con de 2017, a Fantasy Flight divulgou oficialmente a quarta edição de Twilight Imperium. Que fazia o quê? Primeiro, comemorava os 20 anos da franquia, né? E ela trazia uma nova era, né? Nessa série de jogos, uma versão mais renovada. E também trazia melhorias, questão de arte, que não pode nem falar, né? Porque a arte de Twilight Imperium, quarta edição, é uma coisa esplêndida, assim. Eu acho muito bonita a arte, eu adoro muito o que tem isso aí. Eu até recomendo aqui que vocês assistam o excelente documentário do canal Shut Up Sit Down, que é o documentário Space Lions, né? Que eles fizeram com o pessoal da Fantasy Flight durante o desenvolvimento da quarta edição. E é muito maneiro, infelizmente só tem com legenda em inglês, mas se você quer conhecer um pouco mais sobre esse desenvolvimento, vão lá e assistam esse documentário que é maneiríssimo, cara. Mas então, o que vem de novidade na quarta edição? Bem, acho que a primeira novidade é que a quarta edição ela vem já com 17 facções inclusas na caixa, só não tem a facção de Lazax, que é uma facção que era exclusiva de um cenário, mas como ele passa no contexto do presente, ele só tem as outras facções, né? As facções, lembrando, os Emirados Rakans, as Universidades de Onar, a Baronia de Letneve, o Sadak Nor, a Federação do Sol, o Reino de Extia, a Rede Mental de Lizix, a Coalizão Mentak, o Coletivo Nalu, as tribos Izaril, o Clã de Sar, o Inaran e In Brotherhood, né? Cada uma dessas facções, ela veio com uma nova arte. É impressionante o como ficou bonito. Até mesmo durante as prévias, né, que eles estavam divulgando, mostrava algumas artwork que são maravilhosas. E essas facções, algumas delas sofreram mudanças da quarta para a terceira edição, né? Em relação às mudanças da quarta da terceira edição, questão de semelhanças, os jogadores têm que disputar pelo trono galáctico, uma vez que um jogador atinge os 10 pontos, ou você pode jogar no modo avançado que é até 14 pontos, vence o jogador na hora, ele tem as facções têm poderes variados, e isso é uma questão mais semelhante, você tem a questão de ativação de sistemas e tal, mas em questão de mudanças que teve, pelo menos pra mim eu achei que ele deixou algumas bordas com arestas melhores, sabe, ele puliu melhor o jogo. É claro que muita coisa se perdeu da terceira edição pra cá, então muita gente até cogita expansões, mas o que ele teve de mudança foi que não tem mais ação de transferência. Ele também tem mudanças nas cartas estratégica. O TI4 ele trouxe a carta estratégica de construção, que é somente a partir dela que você pode criar estruturas como Space Docks e PDS. Antigamente na terceira edição você podia fazer isso durante a fase de produção, como qualquer outra unidade. Aqui não, aqui é diferente e depende dessa carta. Não existe mais os contratos comerciais que você tinha entre os outros jogadores. Aqui na quarta edição você vai ter o lance das commodities e o lance dos trade goods, né? Mas é bem mais simplificado. O que teve de mudança que é benéfica para a quarta edição foi que as tecnologias foram simplificadas, não tem uma árvore gigantesca de pré-requisitos absurdos que tinha na terceira edição. E também, como mudou algumas cartas, a carta política, né? A carta estratégica política, ela não traz a fase de pauta. A fase de pauta na quarta edição ela é adicionada uma vez que alguém entra em Mercatorrex. Ou seja, o jogo ele tem inicialmente três fases, a fase de escolher carta estratégica, a fase de ação, a fase de situação e, uma vez que alguém entra em Mercatorrex, ocorre a fase de pauta, onde vai ter as votações e é aberto então o Conselho Galáctico, onde as raças enviarão seus representantes para votar em leis e diretrizes, né? Algumas mudanças também interessantes que, na verdade, não são mudanças em que, nossa, vai impactar o jogo, mas muda até aqui um pouco o jogo, né? A ficha de facção contém espaços do tamanho de uma carta, assim, mini USA, né? Que é aquela carta menor, que é onde você já tem os atributos das suas naves, né? E durante a evolução de tecnologias você pode cobrir essas unidades por outras melhores conforme você desenvolve tecnologias. Isso eu achei bem prático no jogo, eu achei interessante. E também por conta dessa utilização, aqueles marcadores de comando agora tem uma ficha exclusiva para eles, que é a ficha de comando, onde você controla os acervos ali tático, de frota e também estratégico, e é onde você adiciona no jogo, né? Em relação às mudanças, tem mais coisas, são mais detalhadas, que daí você vai buscar nas regras e tal, conhecendo no jogo, mas a essência de Twilight Imperium a partir da terceira edição, que adicionou os marcadores de comando, as cartas estratégicas e tudo mais, a essência de um jogo para outro muda algumas coisas. É claro que tem algumas mudanças são mais significativas que outras, mas a essência, a forma, a negociação, a parte política, a parte de guerra ainda vai se manter na mesma ideia. Você vai ter um jogo que vai ser aquele aspecto de Guerra Fria, né? Onde os jogadores irão disputar por influência para cumprir objetivos públicos e poder dominar, assim, então, o trono galáctico. Eu até convido vocês aí para entrar lá no YouTube do Jogatina BG e conferir nossos 4 vídeos a respeito da 4ª edição, onde eu falo dos aspectos em geral. E por isso que vai estar linkado aqui na descrição desse podcast. Fala galera do Jogatina BG, aqui é Daniel Caires. E a minha contribuição para o lançamento do TI4 aqui no Brasil vai ser com relação a o que uma pessoa que está querendo entender como funciona o Twilight Imperium e não tem uma mesa próxima, né, que vai acontecer, não tem ninguém que tenha comprado ou ainda não tenha comprado o jogo, é dizer o que se parece nos jogos eletrônicos. Tem um jogo de 96, se não me engano, que eu joguei, chamado Master of Orion 2, tá? Nessa época era um jogo ainda comprado em lojas, né? Em caixa mesmo, física, CD-ROM. E eu lembro que tinha um manual absurdamente grande, comparado ao Civilization também, que tinham manuais gigantescos, né? Manuais mesmo impressos, né? Não existia nem o manual em PDF ainda. Ele vinha impresso dentro da caixa com CD-ROM. E esse jogo, Master of Orion, ele existe hoje, uma versão mais nova, não sei se foi lançado há 2-3 anos atrás, mais ou menos, na Steam, né? A versão, o nome é Master of Orion também, não tem mais número, né? 2, né? 3, né? 4. Enfim, a Master of Orion é a versão mais nova que tem lá na Steam. Quem quiser ter uma ideia do que é o Twilight Imperium é jogar esse jogo. Ele é um pouquinho mais complexo do que o Twilight Imperium de tabuleiro. Ele tem mais variações da árvore tecnológica, mas todos os conceitos de 4X estão ali. Quem quiser aprofundar um pouco mais ainda em um jogo eletrônico, 4X, também muito bom, é o Endless Space. Também está no Steam. Recomendo esses dois aí para quem quiser, então, ter essa ideia do que é o Twilight Imperium de uma forma mais prática e sozinho em casa, né? Um abraço então a todos aí. Fala pessoal, que tá ouvindo esse podcast especial do Jogatina BG, com meu grande amigo André Zabuzeta, beleza? Aqui quem fala é Eric, sou de aqui de Bauru, e vim aqui dar minhas primeiras impressões aí sobre o Twilight Imperium 4ª edição que a Galápagos trouxe pra nós. Primeiramente, quero agradecer o Zabuzeta pelo convite, totalmente inesperado, porque, nossa, eu sempre fui grande fã, assim, do trabalho dele, assim como do pessoal que gera conteúdo pra nossa comunidade de board game. Fiquei bem contente pelo convite e tentar dar uma contribuída bem sucinta do que eu achei sobre a 4ª edição. Eu tive um breve contato com a 3ª, mas eu vou focar na 4ª, que é o objetivo desse podcast aqui. Primeira coisa que eu tenho pra falar é sobre a arte do jogo. A arte do jogo em comparação com o 3 e o 4 ficou absurdamente mais linda, limpa e intuitiva. Não só pelos tiles de sistemas, né? Ficou tudo mais direto. Outro ponto que eu achei interessante também foi ter transportado a questão da construção de dock espacial e de SDP numa carta estratégica, porque na 3ª edição você usava uma fase de produção para você acabar criando uma doca ou um SDP. Agora não. Agora você tem que comprar uma carta estratégica, né? Entre as 8. Foi até uma coisa que eu acabei comentando no grupo que a gente tem no WhatsApp de TI Nacional. Foi com o LPP do Red Meeple, que tipo, realmente, agora ficou muito mais caro você pegar e construir uma dock espacial e um SDP do que antigamente. Antigamente você pagava lá o custo com os recursos, você esgotava seus planetas do sistema e ok, construía quando você quiser. Agora não, agora você tem que comprar uma carta estratégica. Outro ponto que eu achei interessante também foi o marcador de influência, que já começa em Mechatol, que serve como se fosse um pré-requisito, igual daqueles que tem no Game of Thrones 2ª edição, que para você tentar conquistar, por exemplo, o Winterfell, você tem que ter, sei lá, 3 de força para tentar derrubar a infantaria impressa no tabuleiro, assim como Mechatol Rex. E a partir do momento que você ativa, também ativa a fase de pauta, que eu achei que ficou bem mais temático do que havia sido no 3, que no 3 tinha, acho que a carta número 3 de política, que você votava, tal, tal, tal. Não, agora no 4, você só tem a fase de pauta e política, propriamente dito, com votações de leis e diretrizes, quando você ativa Mechatol Rex. Outra coisa também que adicionou agora que era material de expansão, salvo engano, da terceira edição do Twilight, foi a questão da adição das notas promissórias. Assim, na primeira jogatina que eu tive com meus amigos aqui de Bauru, não foi tão utilizado, mas ela foi fundamental pro Dani, que jogou com nós, ele ter ganho. Acredito eu, não sei, pela minha experiência, que quanto mais pessoas tiverem na mesa, faça mais sentido essas transações comerciais com seus vizinhos lá de sistema, para ter um maior equilíbrio e sei lá, para ter mais utilidade na carta de estratégia número 5, que é a carta de comércio, né? Quanto às regras, eu acho que esses pontos que eu peguei e elenquei acima foram os que mais me chamaram a atenção nessa nova edição, que ficou um jogo mais polido, né? Um jogo mais redondo, mais gostoso de jogar, porque a experiência que eu tive foi com 3 jogadores, eu e mais 2. E acabamos jogando com setup incluso, e sem pausa pra comer nem nada, a gente jogou ele redondamente em quase 4 horas. Logicamente, né? A gente é meio ainda novatão, ainda no Twilight, né? Eu tenho 4 partidas, sendo que 3 foram do 3 e 1 agora da 4ª edição. Bom, é isso. Agora, quanto à minha experiência de jogo, é tudo isso o que todo mundo sempre fala que joga. É aquela experiência épica, né? Porque toda partida que você joga gera uma história única e especial. Assim como o Game of Thrones, que é o mesmo criador, o designer do Game of Thrones 2ª edição, é o mesmo do Twilight Imperium, né? Que é o Christian Petersen, o fundador da Fantasy Flight. Toda vez que eu jogo Game of Thrones e o Twilight Imperium, sempre vai ter aquela jogada inusitada, aquela comida de bola, aquela reviravolta muito louca, aquele apoio. Nossa, é sensacional. Por exemplo, nessa última partida que eu tive, aqui em Bauru, jogamos em 3. Eu joguei com a Aliança Mentak, se não me engano. O Dani, meu amigo, jogou daquele Reino de Shia, que eles são mais propensos a tratados de paz. E o Luizinho, ele jogou com aqueles Winu, que são os guardiões naturais de Mechatol Rex. E assim, teve um momento, tipo, surreal, que eu acabei ativando um sistema adjacente do Dani, e o Dani, tipo, tinha aquele SDP, e ele já tinha construído uma nave almirante, que tinha artilharia espacial. Ele tinha 5 tiros de artilharia espacial. E salvo engano, eu tava tipo com minha nave almirante com os mentaques, acho que 2 encoraçados, tá, alguns caças. E assim, se eu tomasse aqueles 5 tiros da artilharia especial do Dani, certamente a minha invasão que eu tava pretendendo fazer em Mechatol tava fadada ao fracasso, né? Mas aí o Dani pegou os 5 dados dele e salvo engano, dos 5 ele tirou 4, 4 e um 3. Tipo, ele errou todos os tiros. Aí a mesa ficou tipo, nossa, né? Tipo, que surreal. E é isso, sabe? São esses momentos assim que essas particularidades desses jogos que nos permitem guardar essas jogadas, esses lances assim. E é isso aí. Agradecer de novo o convite do Zabu pra dar esse meu comentário, tipo, meio noob assim, sobre as minhas primeiras impressões do Twilight. E eu fico muito grato e honrado pelo convite. E quem for da região aqui do interior de São Paulo, de Bauru e região, e quiser marcar uma jogatina conosco aqui, a gente criou um grupo de Twilight Imperium do estado de São Paulo e fica mais fácil encontrar os nossos contatos por lá, beleza? Valeu, pessoal! E pra encerrar aqui, vamos falar a respeito de jogos spin-offs e jogos que tiveram crossover com a série Twilight Imperium. E eu vou listar aqui, não necessariamente em ordem cronológica, começando com Rex, Final Days of an Empire, que foi um jogo publicado pela própria Fantasy Flight, que atende de 3 a 6 jogadores, e ele passa num cenário que são 3 mil anos antes de Twilight Imperium. Ele conta a história, né, os últimos dias do Império Lazax, onde os jogadores irão competir, representando raças assimétricas, com oportunidades de diplomacias, manipulação e tudo mais, né? Traições e tudo que você tem nessa questão de negociação. Ele é um jogo que necessariamente tem vários locais. Os locais onde você vai controlando as suas naves, que é nessa cidade continental de Mechatol City, né? E os jogadores irão disputar por controlar regiões específicas do mapa, né? Que são algumas fortalezas, e controlando o número X de fortalezas, o jogo acaba e declara-se então o vencedor. O segundo spin-off aqui, que é um spin-off que o pessoal da própria Fantasy Flight odeia, que eles não sabem necessariamente como que eles resolveram, foi o Twilight Imperium The Holy Player Game, publicado em 99. Com a popularização da série, né, muita gente falou, que tal colocar esse universo para um sistema de RPG? E cara, primeiro, é muito difícil de encontrar material sobre esse jogo. O único material foi um reviewer, né, de material de RPG falando sobre os prós e contras, né, e muita gente falando contra. Até mesmo naquele documentário do Space Lions, né, que eu comentei ali do Shut Up Sit Down, o Christian Patterson comentou, né, que odeia esse livro. Primeiro porque tem umas coisas assim, tipo, uns macacos mutantes gigantescos que não faz sentido nenhum, umas coisas assim que são absurdas e por isso que não faz parte do canon, né, da parte canônica em Twilight Imperium, a série. Agora a gente tem um crossover que foi publicado em 2001, é um crossover entre o jogo de miniaturas chamado Star Armada, que é o quê? São expansões que traz um crossover entre o Star Armada X com o Twilight Imperium, a segunda edição. Isso foi publicado em 2000. Ele é um jogo tático de batalhas espaciais, setado nesse universo, e é bem difícil falar um pouco mais, até porque eu nunca tinha ouvido falar mesmo de Star Armada X. O próximo aqui quase é um spin-off dentro da Fantasy Flight, porque em 2001 saiu Twilight Imperium Armada, o jogo de disco colecionável, isso mesmo. Pra quem não conhece Disc Wars, que saiu até mesmo alguns de Warhammer e outras coisas, é um jogo onde você tem tokens redondos, esses tokens têm vários tamanhos, e esses tamanhos representam tamanhos das naves, né? E essa edição que saiu, ela trazia naves da frota da Federação do Sol, dos Emirados de Rakan, da Baronia de Lightneve e do Sadak Nor. Isso é interessante porque você tinha que flipar, né? Pra você movimentar, então você pega aquela ficha, deixa um ponto fixo, flipa ela e você vai movimentando ao longo do tabuleiro, né? Naquela coisa bem X-Wing da vida, só que com essas bolachas, né? Que podemos dizer assim, aquelas parece uma bolacha chopp, enfim, só pra você entender. E com isso, então, chegamos aqui ao fim de mais uma edição do nosso podcast do Jogatina BG. Eu tô sem voz porque eu falei mais de 1h40 aqui. Claro, com a edição, depois vocês ouvirem, vai estar menor. Mas eu acredito que vai ser um dos maiores podcasts na casa aqui do Jogatina BG. E, novamente, muito obrigado a todos que me acompanharam nessa jornada de falar a respeito do Twilight Imperium. Twilight Imperium, pra mim, é um jogo fantástico. Muita gente aqui que eu convidei, então um abraço a todos, um beijo no coração de vocês. Falar a respeito de vários aspectos que eu gosto e só posso falar que é meu jogo favorito, porque se eu falar qualquer coisa eu vou repetir o que o pessoal falou. Eu recomendo vocês, além de assistir o vídeo sobre a história de Twilight Imperium, então deixem nos comentários se vocês aí já estão jogando suas cópias de Twilight Imperium, o que vocês estão achando, é tudo isso mesmo. Então é isso, gente, muito obrigado a todos. Lembrando, apoia o Jogatina BG no PicPay, deixe seus comentários dizendo quais são suas raças favoritas. Eu não vou falar isso agora, porque talvez no futuro eu possa fazer um vídeo sobre raças favoritas e prós e contras. Eu vou deixar só essa sugestão, não quer dizer que eu vou fazer agora, tá? Isso aí eu vou deixar diluir, vou jogar mais pra poder falar mais, porque eu mesmo não joguei com todas, então é até difícil falar sobre raças favoritas sem jogar com todas. Então a ideia realmente é jogar. Sobre conteúdo sobre Twilight Imperium, vejam, leiam o guia que o LPP, né, o Red Meeple, comentou. Entre nos grupos de WhatsApp que foram comentados, vou deixar tudo linkado aqui abaixo. Comentem nas publicações de todo mundo que tá fazendo material sobre Twilight Imperium 4ª edição, isso ajuda a incentivar a gente a fazer uma comunidade bem forte aqui no Brasil, né, então isso é bem interessante. Bem, então é isso, eu fico por aqui, abraço e até o próximo turno. Tchau!